Opa, Juninho, prazer muito grande, estamos aqui na Zona Bragantina. A gente, na verdade, está desde sábado, sexta-feira, a gente estava lá por Salinas, fazendo a onda do Baragrel, e a gente quer abraçar e recepcionar todos vocês que estão no domingo aqui no Lava Jato, que é sucesso, tá, gente? Zona Bragantina, eu tenho um carinho muito grande aqui, já tive várias apresentações com Pop Saudade, com Mineirão várias, infinitas vezes, com Tupinambá também no Cajarão. Então, é um prazer muito grande a gente chegar e tocar pra todos vocês. Vamos lá então! Sem papo furado, o covarde tá na área! Essa não, covarde! Seja bem-vindo, meu DJ. Yeah! Vamos começar o show, Paulinho Boy. Ele chegou para dar emoção à sua viagem no tempo. Com seu talento e sua simplicidade. E vem conquistando cada dia mais a família Saudade. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy, Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy, Paulinho Boy. Recordando agora, DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Pode se preparar. Então bora tocar saudade. Vai pra cima, covarde. Pop Saudade 3D. 3D. 3D. Para recordar, se namorar. Só agora eu sei o quanto me enganei, quando fui acreditar nas suas lindas promessas de um grande amor. DJ Paulinho Boy. Isso só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Nem todos. Eu mereço esse castigo por ter confiado por um. Abraçar com muito carinho também o nosso parceiro Morcego. Ele juntamente com a Flávia já aqui marcando presença. Vamos lá. Um dia a gente vai se encontrar. Pop Saudade. Não tente esconder se fracassar. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pernas. DJ Paulinho Boy. Nosso amigo Endel. Diretamente do Rio de Janeiro. Pra curtir aqui, olha. O Lava Jato. Alô, Cauê, dançarino. A Claudine, o Fábio por ali. Alô, Trica. Xerex, o Fabinho. Toda a caminha. Da galera do Vila Mix. Tá na área, olha. DJ Paulinho Boy. Que eu vou ser forte pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder. Olha, tá com a gente também a Simone e o Gleison lá de Belém. Vamos lá. A gente vai se ver. DJ Paulinho Boy. Quanto mais nós dois, a gente vai se ver. Algum DJ Paulinho Boy. O Leleco tá na área, o Leleco. Vamos lá. Super DJ Magno Saudade, aqui do ladinho também, bora Magno. Aí Magno, vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz pra ninguém. 14 dúzias de gatos, quantos pares de unha tem? Pensa aí. Carente de amor. Vamos lá. É como eu estou. Olha o Danilo Vidos, o Nazareno Soares, a Madalena, Lisiane e também o Júnior aqui, ó. Um abração também ao Celso, nosso aí. Ele é a sua primeira dama chegando aqui para recordar. Bora, Celso. DJ Paulinho Boy. Bora, Sally. Pop Saudade 3D. DJ Paulinho Boy. Alô, Jojó! Alô, Mike! Tô por aqui também, um abraço aqui do Paulinho Boy, vamos lá! DJ Paulinho Boy. E já estamos gravando ao vivo! Venha me arranhar, ser minha gata. Quero abraçar também a Priscila aí, tá aqui com a gente também. Ela ajuda bastante aqui na divulgação da casa, né, Priscila? Beijo carinhoso aqui do Covarde, vamos lá. Se a cama quebrar, pode gritar. Alô, Matilha, alô, Ládia, alô, Marcinha. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Alô, Zezinho! Zezinho Lava Jato! Ele que tava desde cedo com a gente, lá no Patalina, né? É, o arrasador de corações. Porque sem razão me deixou. Alô, Zezinho! Foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no ar. Vamos lá, Paulinho Boy! DJ Paulinho Boy. Não esquento bem, pois sei que vou te... Nosso amigo, nosso camarada Rafael Pescado, rapaz, tá na área. Alô, Rafa, um abraço pra você, vamos lá. Sou um orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou mais... Pop Saudade! DJ Paulinho Boy. Alô, Xereque! O homem da Vila Mix está na área, vamos lá! Algo pensa em você, meu amor. O Leleque, a Leila aqui na frente, obrigado, olha. Porque sem razão. Alô, Leco! Foi embora. Aí, garçom, traz um pacote aí pro Xereque, meu irmão, que hoje ele tá com a ponta, olha. Pra suportar tanta dor provocada por paixão. Você Bora Monsego, bora Flávia. Toda hora. DJ Paulinho Boy. Porque sem razão me deixou. Foi embora. Fábio, a Claudinha. Também o Cauê. Bora já esperando a hora do caquear, hein? A Trico, seu grande amor. Pra suportar tanta dor. Provocada por paixão. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou. Foi embora. Segura! Você me invadiu. Entrou fundo no ar. Pop saudade. Que eu sinto. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar e voltar a ser. E a grande amiga Aline, ela que tem uma verdadeira coleção aí de CDs do DJ Paulinho Boy, o Covarde. Muito obrigado, Aline, pelo carinho. E é sempre bom encontrar pessoas que gostam e valorizam o nosso alvo, nosso trabalho. Obrigado. Aline de Bragança! O teu calor. Bucego, a Flávia, a Adriana, os amigos do grupo da Pressão, Marisco. DJ Juninho Pressão! Você é minha luz, minha estrela. Meu mundo está dentro de você. Bora, vai, bora. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Estrela, estrela, o meu universo é você. Estrela, estrela, felicidade é um instante. DJ Paulinho Boy. Estrela, estrela, o meu universo é você. Você também é minha luz. É a força que me conduz. Meu mundo. Amanhã, segunda-feira, primeiro tempo. Vamos até o Reserva Parque, lá em Marinduba. DJ Paulinho Boy do Pop Saudade, DJ Toninho do Binambá, Rebelde do Príncipe Negro Retrô e mais, DJ Américo, DJ Lula. Aí, segundo tempo, Santa Maria do Morteua, em São Miguel do Guamá. Minha luz, minha estrela, meu mundo está dentro de você. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. Recordando! Recordando! Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. DJ Paulinho Boy. Estrela, o meu universo é você. Segundo. Você se foi, meu bem, e eu fiquei. Olha o Genivaldo. Ele tá na área aqui, Genivaldo. Meu amor, meu coração já pede paz. A dor da solidão é demais. Lembro que um dia você prometeu nunca me deixar. Você mentia, eu fui um tolo em acreditar. Agora o nosso amor se acabou. Tenho esperança que você volte a me procurar. Pro nosso amor. Bora, Leco! Ele é só a primeira dama aqui, obrigado. Fala pra ela assim, Leco! Eu te amo. Eu te adoro. Lembro que um dia você prometeu nunca me deixar. Você mentia, eu fui um tolo em acreditar. Bora, Bragança! Agora o nosso amor se acabou. Pop Saudade 3D. DJ Paulinho Boy. Tenho esperança que você volte a me procurar. E o quê? O nosso amor recomeçar. Meu parceiro, beijo! Credito Móveis, esse é o cara. Eu te amo. Alô, Batista! Alô, amor! Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida. Alô, de Sandra, alô, de Leuza. Tô aqui com a gente também, obrigado. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado. DJ Paulinho Boy. A emoção que me alucina. Bora, Mochego! Alucina outra vez. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. Minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Pop, Pop Saudade, saudade. DJ Paulinho Boy. Amor da minha vida. Pela primeira vez, o Lava Jato aqui traz DJ Paulinho Boy. Do Pop Saudade Covarde. Obrigado essa parceria aí, meu grande amigo Benço. E claro, o Batista tá aqui na área. Esse é o cara, olha aí. Estou apaixonado. Já estamos gravando ao vivo, registrando tudo. Ouça aqui. Esquecer. Covarde da emoção que me alucina outra vez. Outra vez, noite de noite. Aí, Juninho de Pressão, não chega aqui com o DJ Magno Saudade. Na moral, as minhas lágrimas não consigo conter. Mas só. Alô, Paulinho você. Boy, toca saudade pra Legião. Eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava iê, iê, iê. DJ Paulinho Boy. Saia cada vez mais e a dancinha subia a minha atenção. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. Ciúme de você ainda tenho. Céu que eu prometi aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem, o céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo. Xerex, o Fabinho, a galera do Vila Mix, meu irmão, derramando muito gelo. Bora, bora! Sentado à beira do caminho, dia primeiro, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Dia primeiro no bar do Luquinha, do Jiguiri. Tem o lançamento da camisa na pressão do grupo, na pressão do meu grande amigo DJ Juninho Pressão. Um grande abraço aqui no DJ Paulinho Boy, pra toda essa galera aí do grupo Pressão. Tamo junto, dia primeiro, não esquece, gente. O que de você ainda tem, o céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele DJ Netinho Saudade na área, olha aí. Só o perigoso aqui de Bragança, olha. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi. DJ Paulinho Boy. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Vai, Fábio! Aquele. Alô, Claudina! Aí, Cauã, daqui a pouquinho, Cauê. Aquela onda que tu gosta, o caquear, né? Eu mandei. Chegou! Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querido. Olha quem chegou, o Thiago Notícia. Ele tá na área aqui. Alô, Thiagão! Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. DJ Juninho Brejão, cara aqui. Arrebentou a boca do balão aqui. Alô, Panela, Panela. E toda a família aqui curtindo, vamos lá. Carinho, as flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de... Rafael Pescado é o nome do cara. Tá na área, Rafael. Um abraço aqui do Covarde, DJ Paulinho Bom. Salvar nosso amor mais uma vez. Salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, DJ Paulinho Boy. Nosso amor, salve DJ Paulinho Boy. Agora, Covarde, vamos fazer amor, essa galera explodir de alegria. Vida. Mais pólvora! A Nádia tá na área, é do seu grande amor, tá aqui. Alô, Leco! E a Leila? É tão lindo, amor. A Leila fala assim pro Leco. E a gente faz. É. Parece que o mundo foi feito só de paz. Bora pra Gancha! Eu fico sem te ver. DJ Paulinho Boy. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Segura! Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda. Olha, compadre Franci, tá com a gente também, compadre Bastinho, compadre aí do meu grande amigo Batista, já estão por aqui marcando presença, olha só. DJ Paulinho Boy, balançando, sacudindo, estremecendo. Olha quem chegou, meu grande amigo Carlinho do Lube. Olha que faz fácil aí do grupo do Juninho, rapaz, do grupo da pressão. E esse cara, quando chega, meu irmão, é muito gelo. Ele falou, Paulinho Boy, agora que eu vou chocar a primeira liga do meu dinheiro, meu irmão, te prepare. Vamos lá. Fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio. Afinal de contas, tá chegando o aniversário dele, né, Juninho? Prepara o coração. Viver sem você, eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive. Alô, Bruninha! Olha, a Bruninha tá na área. Sim, entre você. Já tá aqui a Bruninha, olha. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. DJ Paulinho Boy. É amor sem fim entre você e eu. Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante. Olha, já por aqui, marcando presença aqui com o DJ Paulinho Boy, Covarde do Pop Saudade. Essa fera aqui, Thiago Notícias. Pra você que curte aí a página do Thiagão, já tá aqui com a gente registrando os melhores momentos aqui no Lava Jato. Thiago Notícias é o nome dele. DJ Paulinho Boy. Seja mais, sai do meu coração. Dá-lhe minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Sem esta mulher eu não consigo viver. É o Celso do Açaí na área, meu irmão. O Carlinho já começou, traz o pacote aqui pro Carlinho. Bora, garçom, bora trabalhar, meu irmão. Sou capaz de morrer. Traz o pacote aqui na frente do homem que ele tá com a ponta. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Olha o Celso. Olha o Celso, seu grande amor aqui com a gente, vamos lá. Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente a Sária. Sabe, mas não quer Juninho dizer. Tu quer da área, Juninho, olha. E os passarinhos que voam distante. Alô, Salles, o homem do Açaí. Sabe muito bem aonde anda você. Então o homem do melhor sair da área, né? Minha gratidão. É o Salles, é? Seja mais. Agora tá certo. Sai do meu coração. Dá-lhe minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Iguana! Quando florescer. Mas logo amanhecer, você minha vida. amigo Bolão tá na área. Alô, Bolão. Segura, garoto. Dá-lhe, DJ Paulinho, vai! Amanhã, segunda-feira, primeiro tempo, reserva parque em Marituba. Segundo tempo, São Miguel do Gomar. Vamos lá. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Olha a Nini e também a Tereza aqui com a gente. Vamos lá. Bora, Leleco. Eu Leleco e a Leila. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é Paulinho Boy, sempre buscando o que você gosta de ouvir. Saudade, saudade, saudade. Daqui a pouquinho a gente toca a rocha, toca a marcante. Irmão, sou o DJ original de saudade. Se me der brecha, eu vou tocar saudade do começo ao fim. Mas claro, a gente vai tocar também os outros ritmos, tá, gente? Então é hora do Caquiano. É, cadê ele, cadê ele? Alô, Cauê Show! Quero ver! Alô, Bilu, alô, meu alô! Cadê o Zezinho? Cadê o Zezinho? Alô, Zezinho! Meu irmão, essa onda não é pra muito novo nem pra muito velho. O cara tem que ser bom de perna pra fazer o caqueado. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, fica só olhando pra chupando. Produtora Matrix de Vigia. Vidros está aqui com a gente também. Nazareno Soares, a Madalena, a Lisiane e também o Júlio marcando presença, né, Bessu? Vamos lá. Olha o Louro, o Anderson e o Matheus são por aqui marcando presença, hein? É o Ceceu do Samba Natara, é isso? Alô, Ceveu! Bora, Drica! Drica o seu grande amor! Panela também já marcando presença aqui. Alô, Panela! Alô, Simba! O Simba do Simba Show já tá na área aqui. Alô, Simba! Toda comitiva marcando presença aqui no Lava Jato. Pop, pop, pop, pop, saudade. Pop Saudade 3D. E a Caguinha? Alô, Chivão! Vai, Chivão! Alô, Mocego! Alô, Flávio! Já te regresso. Obrigado pela presença, hein? Obrigado mesmo! Carlinho, fala baixo, Carlinho. Fala baixo. Bem baixinho. Pop Saudade 3D. Amanhã, segunda-feira, reserva parque Marituba. Segundo tempo, vamos até Santa Maria do Morteu, em São Miguel do Guamá. Saudade é bom demais. Com DJ Paulinho Boy. Quanto mais o tempo passa, essa não, covarde! Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, é por você que canto. Bora recordar, Bragança! Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me... Leleque Aleira, meu irmão. Faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto. Tudo que queremos agradecer a presença de cada um que hoje chega juntinho aqui para curtir o Lava Jato. E hoje o convidado especial é o DJ Paulinho Boy, o covarde do Pop Saudade. Tá bom, gente? O nosso muitíssimo obrigado a cada um de vocês que chegam para curtir música boa, música de qualidade. Claro, o nosso objetivo aqui é sim fazer o melhor e levar o melhor da música e do entretenimento para cada um de vocês. O nosso muito obrigado. Vai. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Xerex e Fabinho, a galera do Vila Mix. Pra sair no CD João ao vivo, né, Bessa? Que canto. Esse beijo. Que canto. Pop, pop, pop, pop. Saudade. Nosso amor passou tão de repente. E aí? Sei um adeus. E eu. Alô, Paulinho Boy. Fiquei tão sozinho aqui a esperar. DJ Paulinho Boy. E agora fico tão triste. Para baixo. Sem seu amor. Vem. E não. Não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Espero. Espero que você volte, pois os meus braços meu amigo Givaldo aí do Simpatia Show tá aqui com a gente também, obrigado, tá, meu querido? Fica à vontade. Com paixão. E a saudade rolando no Lava Jato. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy balançando. Só agora fico tão triste, pois nada existe sem seu amor. Vem, não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Espero que você volte, pois os seus braços a te chamar. DJ Paulinho Boy. Querendo abraçar o seu corpo. É saudade. Paixão. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. Lelé que eu gosto, hein? Loucura. A gente só vivia. Alô, Leila! Recorda, vai. Nosso amor ocupava espaço dobrado. E a noite, que cama tão grande, se a gente só dormia agarrado. Cada coisa que eu dizia era sempre o que você queria ouvir. É doido. Eu queria e você dava sem eu pedir. Relação é assim, tudo do começo é flores, né, cara? Tanto amor. Mas é foda quando cai, cai na rotina. Isso aí. Passa um bolo na música aí, olha aí. Se eu fosse também, aí eu não posso acreditar que a gente já não tá mais na base do só vou se você for. Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais na base do só vou se você for. Será que aquele grande amor que bem dançou? Sem conversa alguém nos fala de nós dois, lembrando fatos meio antigos. Que loucura ter que disfarçar dos amigos aparências. Tentamos todo o tempo manter sorrindo. Eu acho, meu bem, que a gente vive mentindo. A gente já não tá mais na base do só vou se você for. Será que aquele nosso grande amor dançou? A gente já não tá mais na base do só vou se você for. DJ Juninho Brechão, pra que chegue bom, né? Será que aquele grande amor, meu bem, dançou? Mas se tem rotina, um dia você pode ter uma organização. Quem sabe nós dois ainda, ainda podemos tentar novamente o amor que um dia tivemos. A gente já... Amigo Paulo do Scorpio, já tá por aqui também, alô Paulo. Só vou se você for. DJ Paulinho Boy, agora covarde. Vamos fazer essa galera explodir de alegria. Mais pólvora. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias. Obrigado, Leleco, obrigado, Leila. De Recife, mas parecem coisas lá do céu. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Paulinho Boy, não esqueça da esteira e do chapéu. Segura! Pois as praias e o sol. Olha o Cauê dançarino. Olha o Cauê. Olha a Fábio, olha a Claudinha. Pega um pedaço. Próxima sexta-feira, sexta, sábado e domingo, a gente vai estar em Santarém Novo, olha. Essas praias. É, a gente vai em Santarém Novo. Aí na outra segunda-feira, Balneário Encontro das Águas, João APU e Castanhar. Coisas lá. Amanhã, Reserva Parque Marituba, primeiro tempo. Segundo tempo, Santa Maria do Bordeu, em São Miguel, Gomar. Além das praias e do sol, existe toda uma cultura que ferve com o frevo e que se cala e estremece sob o som dos maracatus e barriga. Saudade. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Tudo que você presente eu sou. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Para Salles, o rei do açaí. E também a sua primeira dama aqui, agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Segura! Na janela em que eu sorria, você chora. Amor, beijo! Fora desse feeling. Galera do Galhap também aqui com a gente, obrigado. Rapaziada aí do Vila Mix, beijo! Recordar aqui no Lava Jato em Bragança. Pode completar seu beijo, oh, oh, oh, despedaçando a memória, procurando o meu sorriso em sua história. Eu fugi do paraíso mesmo naquela noite pesada. Eu andava entristecida e te amava. Paulinho Boy. Alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Tiagoninha, só já tem muita coisa pra rolar, filha. Tá só começando, bora! Beijo, oh, oh, oh, despedaçando a memória. O rei da saída lá. Procurando meu sorriso em sua. DJ Paulinho Boy. Eu andava entristecida por nada. Para fechar a sequência. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. Aí, Lelé, Cololeira! Procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. O meu quero esse amor. Te entregar meu santo remédio.

vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Aí eu falo pra ela assim: mas por favor, pra detonar aqui, na moral. Bora curtir o flashback, bora! We'll be right back. Vamos lá, vamos lá. Segura. DJ Paulinho Boy. Chalo Pará de Bragança também, dando aquele apoio moral. Tá chegando aí aniversário do Goiano, dia 1º de agosto, tá todo mundo convidado. Vamos lá.

Isso aqui é bom que meu ao vivo na Helena. Três estúdios. Alô, Meleco. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ô, minha linda bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ô, minha linda Cinderela. Amor, essa noite eu sou. Meu silêncio quero de pra você mais uma vez. Vai! Boa noite, bem-vindo. Estrelas brilhando em nós. Alô, Dr. Robinson, aquele abraço. Elias Manguivel. Me perguntando se eu te encosto assim. Bora, Rodrigão, parceiro, aquele abraço. Olha o Gabazinho, chegando junto, ele e o DJ Everton. Alô, Gajazinho. Meio da festa, tento ofertar você. Faz força, alô, Yukia. Bota a carne baixa, bota o pré-á. Pega o Gajazinho, não se quer pescar, não tá na área, meu irmão. O sorriso me diz. É louco. Helena Maurício, Maurício, vai. Sucesso. Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor. E eu te amo. Conto de fada, veio um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro, amava a princesa, mas vinda da terra, mas tinha certeza, e nada era pra ela. Vem cá, meu benzinho. Se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. DJ Paulinho Boy. Isso é sucesso. O alusão aí pra Elisângela Monteiro, também sua irmã de Sandra aqui com a gente, obrigado. Chegaram cedo hoje, né, meu irmão? Aí, Batista. Eita, Batista. Um conto de fadas e um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Alô, Bolão! Bolão da Lara, gente boa. Mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Diga meu beijinho, que se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. O imperador e Natanzinho, Natanzinho e o imperador, falando de amor. Quando vi um novo amor, com ele foi viver. Mas se eu fosse um carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro. Pai d'égua, pai d'égua. E você com mas eu tô falando é na original. Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza. Bora, Lira, alô, Leco. Era pra ela. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu logo o amor, com ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Está chegando o Festival de Saudade, o maior festival do estado do Pará. Reunindo os maiores DJs de saudade do Pará. E claro, Paulinho Boy junto com meu primo DJ Daldo, vamos estar lá. 4 de setembro, na Via Show. Os DJs do Pop Saudade. Os DJs da Carroça da Saudade. Os DJs do Tupinambá Saudade. Os DJs do Príncipe Negro Retrô. Os DJs do Rubi Saudade. Veste Saudade 2021. 4 de setembro. Via Show! Top Show! Antigo Metrópole! Você não pode ficar de fora!